9h36 e vamos ao vivo informações com a repórter Thaís Montenegro aqui nas ondas da CBN. Guilherme, eu falo aqui do gabinete do prefeito municipal, onde aconteceu agora há pouco a oficialização da licença ambiental para a construção do futuro centro cívico de Foz do Iguaçu. Ao meu lado está o chefe do IAP aqui em Foz do Iguaçu, Márcio de Azevedo Moreira. Márcio, já está ok então essa oficialização? Quer dizer que o município já pode começar a construção do centro cívico. Bom dia. Bom dia. Essa fase que o município solicitou licenciamento ambiental, nós fizemos uma vistoria em conjunto com o município, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde em contato com o João Matievski, que é o secretário, o João nos pediu que o prefeito necessitaria começar a fase de limpeza da área. E daí nós fizemos, junto com o Instituto Ambiental do Paraná, então nós fizemos uma vistoria na área para fazer um levantamento florestal, para a gente saber quais as espécies existiam ali. Nesse levantamento, nessa área de 133 mil metros quadrados, nós identificamos que 65% das espécies que lá existem são espécies exóticas, que não necessariamente precisam ter licenciamento ambiental para ser suprimidas. O prefeito, conversando conosco, nessa fase que ele não dá o início da obra, mas ele faz a limpeza para que se possa fazer projetos, para que se possa ter uma ideia da dimensão da área, então a gente fez uma dispensa de licenciamento ambiental, onde na dispensa diz que a prefeitura pode efetivar o corte das espécies exóticas que lá existem. E quando vir acontecer a supressão, a necessidade de supressão dos outros 35%, de parte deles, que não tudo, claro, mas assim, de alguma espécie nativa que tem até ali, a prefeitura entra com o procedimento ambiental, uma autorização florestal para o corte, para que ela tenha essa condição do corte. Mas nesse momento, só espécies exóticas, para que tenha essa ideia, né, de qual é a área para começar os projetos para o novo centro cívico da cidade. Qual é o impacto dessas plantas que não vão mais estar naquela região? O impacto hoje é visual. Ele vai um impacto visual, nada mais do que isso. Vocês já podem começar a construção a partir de agora? Já tudo certo? A partir dessa oficialização, a prefeitura já está tudo ok? Não, na verdade é o seguinte, a prefeitura, o licenciamento ambiental, ele é munido de três fases, que é a licença prévia, onde diz que a área pode ser implantado um projeto desde que apresente a licença de instalação, que é a próxima fase, onde nessa fase da instalação ela diz qual vai ser o destino das águas, da galeria, de esgoto, de rede de energia elétrica e tudo mais. E depois que tudo estiver construído, vem a licença de operação. Então essa fase da dispensa de licenciamento é exclusivamente para o corte. A parte de construção propriamente dita, de quando vai começar a se levantar algum tijolo na área, vai se dar com a licença de instalação do empreendimento que vai vir no decorrência, né? O prefeito até agora há pouco anunciou que vai fazer um concurso para o melhor projeto. Então hoje essa dispensa de licenciamento vai ser para limpar a área, para que se façam os projetos e para que dê entrada no Instituto Ambiental do Paraná, que claro, o governador Beto Richa já disse em outras vezes para a gente, para o IAP, uma recomendação da celeridade, principalmente no que se trata de utilidade pública, nessa situação que é o caso, nós estaremos aí trabalhando par e passo com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Reni, para que aconteça o quanto antes, para que tenha êxito, o início da obra agora no ano do centenário. Certo, muito obrigada por sua entrevista aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.